Perdi 2029 a mensagem por conta de uma pedra em minha asma. Me embriaguei morrendo 29 vezes. Estou aprendendo a viver sem você. E aos 29 com retorno de Saturno, decidi começar a viver. Quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. Anjos me saudarão e tive 29 amigos outra vez.